CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10 horas e 8 minutos, e que boa notícia para começar o CBN Foz Esportes de hoje. Pole position de Felipe Massa no GP da Áustria de Fórmula 1, que você escuta amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui nas ondas da CBN Foz. Hoje é sábado, 21 de junho de 2014, e estes são os destaques do programa de hoje. Pós-Cataratas Futsal inicia neste sábado caminhada na segunda fase do Paranaense da Chave Ouro. Foz do Iguaçu Futebol Clube intensifica preparativos e promove 6 atletas da base para o time principal. A etapa do Paranaense de Triatlon é confirmada no Iate Clube Lago de Itaipu. Foz do Iguaçu recebe terceira etapa do Paranaense de Handebol Divisão Especial. Hospedada em Foz, seleção da Coreia do Sul parte para o segundo desafio na Copa do Mundo da FIFA. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que começa já. Começamos o programa de hoje nos gramados com as notícias do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que segue com seus preparativos para a disputa da divisão de acesso do Campeonato Paranaense, que começa em julho, uma semana após a final da Copa do Mundo. Nesta semana, o Azulão da Fronteira anunciou que 6 atletas das categorias de base da equipe foram promovidos para o time principal, sendo os atacantes Pepe e Gui, o meia Lelê, os volantes Ariel e Luiz Beltrame e o lateral esquerdo Felipe Bosco. As jovens promessas disputaram o Paranaense Sub-18 com a camisa do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Neste domingo, no período da tarde, o elenco comandado pelos técnicos Ivair Sense e Joel Presner participa de um jogo treino contra um combinado de jogadores do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. E bola em jogo no Campeonato de Veteranos em Foz do Iguaçu neste fim de semana, com a disputa hoje à tarde a partir das 3 horas da final da categoria 40 anos entre Flamengo e Construicia. O duelo acontece no campo do Guairacá. Já a decisão do terceiro lugar no campo do Jardim São Paulo será entre Jardim São Paulo e São Francisco. Na categoria 50 anos, o sábado será de semifinais nas séries Ouro e Prata, com jogos às 2, às 3 e às 4. Nos campos do Triângulo, CRG e Mônaco. Do campo para as pistas, primeiro para falar de ciclismo e dos bons resultados alcançados por atletas de Foz do Iguaçu, o ciclista Sidney Rodrigues da Silva conquistou no dia 8 o segundo GP de Maringá de mountain bike. O pódio foi completado por outros 2 nomes de Foz do Iguaçu, Elvis Felisberto de Miranda e João Batista da Cruz. Sidney Rodrigues da Silva conquistou também a primeira etapa da Copa Paraná de Ciclismo, disputada em Rolândia, na modalidade Speed. Nas categorias juvenis, atletas de Foz do Iguaçu também colecionaram vitórias e pódios na competição. Foz do Iguaçu será sede no próximo domingo, 29, da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Sprint Triathlon, seletiva para o brasileiro da modalidade. A largada está prevista para as 8 horas da manhã no Yacht Club Lago de Itaipu, com percurso de 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. A prova terá a participação do triatleta Juraci Moreira Júnior, considerado um dos principais expoentes do esporte no Brasil. As inscrições para participar da etapa podem ser efetuadas pelo site fptri.com.br ou então outras informações podem ser obtidas pelo telefone 41 98 04 8555. 10 horas e 12 minutos, das ruas para as quadras. Foz do Iguaçu recebe neste fim de semana a terceira etapa do Campeonato Paranaense de Handebol, modalidade adulto, categoria livre, divisão especial masculino e feminino. 10 equipes confirmaram presença, com destaque para o time de Maringá, que disputa a Liga Nacional. Foz do Iguaçu estará representada pelos atletas da Andefoz. Vamos falar agora de futsal, começando pela chave prata do Campeonato Paranaense, onde o Santa Terezinha Futsal jogará fora de casa neste sábado às 8h30 da noite contra a equipe do Açaí pela 8ª rodada da competição. O Açaí é o 7º colocado no torneio, com 5 pontos ganhos. O time de Santa Terezinha de Itaipu tem apenas 3 e amarga a 8ª e antepenúltima posição. Vida nova para o Foz Cataratas Futsal, que inicia na noite de hoje, a partir das 8h30 no ginásio Costa Cavalcante, sua caminhada na segunda fase do Paranaense da Chave Ouro, o primeiro adversário no Grupo B, que conta com Ampere, Umuarama, Foz Cataratas, Cascavel e Ponta Grossa. É um dos algozes da primeira fase, o Ponta Grossa, que terminou em terceiro lugar na classificação geral. Em entrevista à CBN Foz nesta semana, o presidente do Foz Cataratas Futsal, Adélio Demeterco, primeiramente comemorou com alívio a conquista da classificação, que veio apenas na última rodada com vitória por 2-0 sobre o Campo Mourão. Sabíamos da dificuldade de vencer uma partida como essa, que valia vaga, tanto para a nossa equipe quanto do Campo Mourão, então era um jogo decisivo para as duas equipes. E a nossa equipe teve um bom desempenho e até que enfim saiu a vitória em casa, tão esperada, né? Porque nesse campeonato ainda o nosso time não tinha vencido aqui em Foz. Adélio Demeterco fez também um balanço do desempenho da equipe até agora na temporada. Temos um time que está treinando forte desde o início da temporada. Nós tivemos a Copa Cataratas ainda antes de iniciar o Campeonato Paranaense. E essa competição, os atletas se empolgaram, são bastante jovens, e nós não estávamos ainda no melhor do condicionamento físico, e logo na sequência, no início do Paranaense, nós tivemos várias lesões, né? 5 atletas da nossa equipe sofreram lesão, e isso teve uma baixa no rendimento da nossa equipe. Até eu tenho falado aí para todos que a gente fica muito feliz com essa classificação, porque o nosso time até aqui não conseguiu ainda, durante o Paranaense, mostrar a maior força que nós temos para do jogo, né? Para disputar as partidas. E a gente acredita agora, com a segunda fase, com tudo certinho, a gente vai conseguir ter melhores resultados e fazer melhores jogos que nós fizemos na primeira fase do campeonato. O presidente do Foz Cataratas Futsal, Adélio Demeterco, falou também sobre a expectativa para o jogo da noite de hoje contra o Ponta Grossa, que terá clima de revanche para a equipe iguaçuense. Um jogo bastante esperado pela nossa equipe, justamente quando jogamos com o Ponta Grossa aqui em Foz no início da temporada, na primeira fase, sofremos uma derrota de 9-1. Foi algo surpreendente até para nós e todos, ninguém esperava um resultado assim. Mas vai ser importante a gente pegar o Ponta Grossa agora, que é uma grande equipe. Praticamente todos os jogadores do Ponta Grossa já são campeões paranaense da Chave Ouro. E vai ser uma boa forma da gente medir realmente qual é a capacidade de jogo desse time que nós temos, enfrentando o Ponta Grossa, que terminou a primeira fase em terceiro lugar. Então a gente vai ter aí uma boa condição de saber realmente o que poder esperar desse time ao longo do restante do campeonato. Adélio Demeterco fez ainda um convite para que a torcida compareça e prestigie o Foz Cataratas Futsal em sua estreia hoje às 8h30 no Costa Cavalcante, na segunda fase do Paranaense da Chave Ouro. O nosso convite para todos os ouvintes aí que prestigiem o Foz Cataratas Futsal, essa garotada, como a gente fala, né? Nosso time tem uma faixa etária de 22 anos, é um time bastante jovem, tem vários jogadores aqui de Foz, e que a torcida é muito importante para, justamente agora, sábado, contra o Ponta Grossa, a gente reverter aquele 9-1 que eles nos golearam, e a gente quer fazer uma boa apresentação e conta com o apoio de todos. Portanto, hoje, 8h30 da noite, no Costa Cavalcante, Foz Cataratas, Futsal e Ponta Grossa, segunda fase do Paranaense da Chave Ouro, 10h16. Vamos falar de Copa do Mundo. E a estreia da seleção da Coreia do Sul na Copa do Mundo 2014 não foi do jeito que a comissão técnica e a torcida gostaria, com um empate em 1-1 contra a Rússia em Cuiabá na primeira rodada do Grupo H. O time sul-coreano saiu na frente com um frangaço do goleiro russo, porém cedeu um empate nos instantes finais. Mesmo assim, o clima é de otimismo para a partida deste domingo às 4 da tarde em Porto Alegre contra a Argélia. Durante a semana, a seleção sul-coreana realizou treinos fechados no estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu, de olho na correção de falhas táticas e técnicas. A classificação do Grupo H está desta forma: Bélgica em primeiro lugar com 3 pontos ganhos e 1 gol de saldo, Coreia do Sul e Rússia na segunda colocação com 1 ponto cada, e a Argélia na lanterna sem nenhum ponto conquistado e 1 gol de saldo negativo. E por falar em Copa do Mundo, super sábado de transmissão nas ondas da rádio que toca notícia também no esporte. A jornada do futebol CBN começa ao meio-dia e vai até às 10 da noite com 3 partidas. À 1 da tarde, a bola rola para Argentina e Irã pelo Grupo F. Na sequência, às 4 horas, Alemanha e Gana pelo Grupo G. Já às 7 da noite, fechando a rodada de sábado, Nigéria e Bósnia-Herzegovina. No domingo, outros 3 jogos, Bélgica e Rússia pelo Grupo H, à 1 da tarde. Às 4, Coreia do Sul e Argélia. Às 7 da noite, Estados Unidos e Portugal pelo Grupo G. E na segunda-feira, claro, Brasil e Camarões para definir a classificação brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo. E se além de Copa, você quer automobilismo, não perca também na manhã de domingo, a partir das 8h30, o GP da Áustria de Fórmula 1, transmissão que você confere no AM em 1320 ou na internet em cbnfoz.com.br. 10 horas e 18 minutos, chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado 21 de junho de 2014, com trabalhos técnicos de Edilson José. Na sequência tem o CBN Entrevista, apresentação de Cristina Pinheiro, e eu volto às 11 horas da manhã com o programa CBN Turismo aqui nas ondas da CBN Foz. Música.